partir de agora, você vai ouvir e curtir os melhores hits do momento. Boa diversão, galera! Aí, galera, este é o novo CD Estúdio Eric Produções, volume 10, já está na área. Aqui tem os melhores profissionais, a serviço do seu lazer. Decidi dar um rumo pro meu coração. Vou sair pra por outra paixão. Vou pro show do pancadão. Alô galera, aqui quem fala é o DJ cantor Elias Batidão. E esse é meu mais novo sucesso, que toca aqui no CD Estúdio Eric Produções, o CD mais badalado da cidade. Chegou, a emoção que faltava era o som que a galera esperava. A escandalosa do Pará chegou pra fazer seu show. Gosto e desgosto, jogo no show, cessa a pressão, Evelyn Show. Esse é o pancadão, nega Marajoara. Outro show do caboclo. Som da galera vai tocar, iluminando e me levando. Já comecei a flutuar. Vou com Edilson e Edielson, tô numa nova vibração. Com DJ Wanderson é muita emoção. Já comecei a flutuar no Mega Príncipe Negro. Tocando pra mim, pra você e pra mim, Mega Príncipe Negro. Tocando pra mim, pra você e pra mim, Mega Príncipe Negro. Tocando pra mim, pra você e pra mim, Mega Príncipe Negro. Tocando pra mim, pra você e pra mim. DJ Júnior Vidal. Faz o P agora, eu tô na minha tropa. É nós no Mega outra vez. Ah, eu sou teu príncipe, você minha princesa. Eu vou te conquistar no Mega Príncipe Negro. Tocando pra mim, pra você e pra mim, Mega Príncipe Negro. Tocando pra mim, pra você e pra mim, Mega Príncipe Negro. Tocando pra mim, pra você e pra mim, Mega Príncipe Negro. Tocando pra mim, pra você e pra mim.

Garotinho das Produções. Fica deitada em sua cama, chorando o dia inteiro, arrependida do que fez. Te implorei várias vezes pra não me deixar, mas você nem ligou. Hoje você está pagando por me deixar chorando, te pedindo pra ficar. Ele não foi o cara que você esperava, quebrou a cara e quer voltar. É tarde demais. Hoje eu tô numa boa, encontrei um novo amor que mereceu todo o meu carinho. E já você fica por aí, de mão em mão, tentando me esquecer. Oh, eu tô curtindo o Colômbia, o jatinho da saudade marcante, com os DJs que fazem o show. DJ Coelho Santos, DJ Bruno Saudade, e o DJ Jonathan. Tô curtindo com meu novo amor. DJ Elias Batidão. Eric Produções, volume 10. Tô tentando enganar, mas quem é que eu tô tentando?

imagina aqui dentro. Enxuga essas lágrimas e olha bem no fundo dos meus olhos. Bem feito. Ninguém mandou se aventurar, cair em tentação. Agora sim, entenda o seu coração. Você estragou tudo. Aí, e agora DJ Eric, vai pra cima da galera. Te imagino aqui dançando no som do meu coração, curtindo as marcantes. Ouro negro é minha paixão. DJ Braz e Joãozinho, baby, fazendo a gente dançar. DJ Wesley, DJ Asayagi, as melhores vão tocar. Tô curtindo ouro negro. Curtindo ouro negro. Eu tô curtindo ouro negro. Alô, minha galera considerada de Garabiaçu. Aqui quem fala é o DJ Ângelo Mix. E eu também estou curtindo as super produções do DJ Eric. Manda ver, meu DJ! Alan Ross e o DJ Júnior Vidal. Você disse que me amava, e por isso estou aqui. Outra vez apaixonado, só quero te ver sorrir. E se ficarmos juntos, baby, tristeza não vai rolar. Vou te levar sempre comigo, onde o ouro negro tocar. Tô curtindo o ouro negro. Curtindo o ouro negro. Eu tô curtindo o ouro negro. Eu tô curtindo o ouro negro. Eu tô curtindo. Novo CD Estúdio Eric Produções, Volume 10.

obrigado por ouvir o nosso CD. Obrigado, meu Deus.